Joker. Quem mandou no Diga. vivo podcast vai ser zoado, filha da puta. Aí. Meia é o que você fez com a tia do Batman lá na mansão Wayne. Se a tia do Batman for o Della Rio, é. Aí. Olá, nerds e nerdas, tudo bom? É, exatamente. Olá, nerds porra, e nerdas. O Rosa tava falando uma Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminers se encontram para gravar o Illumicast. Escolher um pino preto, porque o pino preto é o pino do ódio. Está começando mais um Illumicast, o podcast dos Illuminés. Como a vagabundada desse programinha não, resolveu não vir hoje, chamei a legião de convidados especiais. Esse podcast é quase um crossovercast, não daqueles que nós fizemos ainda na época dos Notas Nerds, mas é um crossovercast reduzido. Temos aqui Joker, o palhaço. Bobo, palhaço, tô cansado pra caralho. Do Baile dos Enxutos. Temos também Michel Enes, o filho de Garf Enes. Eu não sei o que falar, mas isso aí é nóis. E, o primeiro nerd que descobriu o nosso humilde blog, Todd Cogumelo, do HQ Fã. E aí, pessoal, eu sou o Todd, todo mundo sabe que o Todd é o melhor carrinho no Mario Kart. Temos na mesa também os croques de sempre, vilipendiador Unperuked. A exceção, eu tô passando mal pra caralho. Eu sou o Dr. House Amorim, cansado, cheio de drogas na ideia e doido pra comer criancinhas com mingau. Que mas isso? O podcast de hoje é pra falar da nossa infância. Pra relembrarmos os brinquedos com os quais nos divertíamos. Mas antes de cagarmos regra, como sempre fazemos nesse podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta, jogar uma perguntinha na mesa, e vilipendiador começa a vomitar. E gostaria de jogar uma perguntinha na mesa, que é o seguinte. Vocês acham que, no assunto brinquedo, a vida da criança era mais diversificada antigamente ou hoje? Cara, se era mais diversificada, é difícil ver, é difícil falar isso, cara, porque assim, hoje você tem tanta opção, tanta qualidade de brinquedo diferente, sabe? Pra tudo quanto é gosto, tudo. Então é difícil você falar que era diversificado. Você tinha opções de brincadeiras, né? Uhum. Mas de brinquedos era sempre. Era, sei lá, não sei, cara. Não sei o que te dizer isso. Os meus comandos em ação eram uma coisa muito tecnológica pra mim naquela época, saca? Saca. Não, mas eu tô perguntando isso porque a gente tinha uma variedade de brinquedos. Que hoje, por exemplo, é raro da gente ver uma criança brincar. Tipo, eu não sei quanto a vocês, mas eu joguei bolinha de gude, eu soltei peão, eu joguei pipa, eu soltei pipa. Soltou peão? Joguei peão. Falou soltou peão, é, hein? É, foi mal. Eu joguei peão, às vezes jogava na cabeça de quem me respondia. Ele empinou peão e soltou pipa. É, eu tô meio drogado. Ele soltou peão, ele ficou agarrado com o peão, aí agarrou o peão e soltou. A vida era dele, dura, a vida era dura na Rússia, né? Não, a vida era dura em Nova Jersey, onde eu trabalho, mas... É. Não, mas eu joguei muita coisa, cara, quando eu era criança. E às vezes a gente conseguia fazer uns brinquedos do nada, assim. Eu lembro que a gente pegava caixinha de fósforo, colava chapinha de garrafa de cerveja e aquela porra já virava um carro. Não. Tinha umas paradas muito loucas que a gente fazia, assim, ou então... Era um dos brinquedos mais bacanas que a gente tinha, que a gente não dava valor, eram caixas de papelão. Ah, sim. Porque eu sempre entrava numa caixa de papelão, ou eu me escondia lá dentro, ou eu fingia que era tipo uma nave, tá ligado? Isso a gente também fazia muito. Eu lembro que eu fiz uma toca dos gatos de caixa de papelão. Caralho, que foda. Um artista também. Não, eu explorava as crianças. Trabalho escravo. Ah, eu não sei se eu era normal, assim, não deve ser difícil eu ser normal, não, mas assim, algo que eu fazia, não sei o que vocês faziam também, quando comprava eletrônico, os pais comprava TV, som, aí vem aquela placa de isopor em volta, né, de encaixe pra poder proteger na caixa, eu tirava aquilo ali, cara, e fazia os meus bonecos, fazia veículo, fazia base a base pros super-heróis, vocês faziam isso também? Fazia. Cara, eu não fazia isso não. Eu brincava de guerra de cotonete. Cara, como se brinca? Manja! Só que ao invés de cotonete, a gente usava isopor, né? Manja esses cotonetes gigantes. Sei. American Gladiators. Isso! Sei qual é. Pô, aquele negócio de controle contra a raiva, né? Que a galera usa nos Estados Unidos. Cara, mas é aquela parada, maluco. A gente, por não ter tanta tecnologia à disposição, a gente pegava qualquer coisa e se divertia. Sabe? É bem assim. Posso dar um... Claro. Eu acho que assim, talvez, não dá nem pra dizer se nós tínhamos mais opções de brinquedos antes ou agora, mas eu acho que as crianças de hoje em dia, elas veem menos opção do que nós da nossa época dos anos 80, 90. Porque antigamente, quando você era criança, quando o seu pai, sua mãe dizia que ele dava um brinquedo, você pensava o quê? Em um boneco, em um carrinho, em uma bola, qualquer coisa assim. Hoje em dia, quando a mãe diz que vai dar um brinquedo à criança ou o pai, geralmente são duas opções, ou videogame ou computador. Ou tablet, né? Se resume a algo tecnológico. É um videogame, um computador, um tablet, um celular. Antigamente a gente tinha mais opção, mais assim, variedade, a gente como criança, pensava em outra coisa dificilmente. Até porque, eu acredito que a maioria aqui, a realidade da maioria, não teria nem condições de você pedir um computador à sua mãe. Até porque era algo muito difícil. Coisa de outro mundo, né? Coisa de outro mundo, computador, até dependendo da época, até uma televisão a cores era algo de... Porra, muito caro pra as condições de antigamente. Então. Diga. Eu vejo isso também com uma comparação que eu vi uma galera fazendo com até os próprios filmes. Por exemplo, o Toy Story, ele fala sobre... eu lembro, pelo menos, quando eu assisti o Toy Story, ele tem muitos brinquedos que a galera se identifica, mesmo sendo americano, a galera daqui se identificava. Era mais ou menos um filme sobre o relacionamento entre os brinquedos e as crianças. E tem uma galera que falou que o Detona Ralph é sobre isso, porque a única coisa que as crianças se identificam hoje em dia são com jogos, no máximo antigos. Entende? Uhum. Então, é como se a criança hoje em dia que assiste Toy Story, ela nunca... Pô, por exemplo, você vê lá o Woody lá, o carinha lá brincando, isso aí eu fazia, eu pegava um dinossauro e fingia que era o final boss da minha fase lá que eu tava inventando e tal. E hoje em dia isso não acontece, sabe? O máximo que você vê comprando é um boneco, por exemplo, do Ben 10 e tal, mas é uma coisa de moda. Não e tem a criança que você queria todos os brinquedos. E a criança é bem pequena, né? Se você pegar uma criança de 8 anos pra cima, dificilmente ela pede um boneco. Com certeza. Ela já pensa no mínimo no celular. Cara, mesmo essas crianças mais novas, hoje em dia elas pedem muito mais uma fantasia do personagem do que um boneco. Pois é, é verdade. Parece que meio que elas ficam sem saber o que fazer se ganhar um boneco. Não tem aquela imaginação. O House pode muito bem dizer isso, né? No quesito escola, porque a criançada hoje tudo de celular. A criançada hoje de escola ou é porrada. Né? E não é assim, não é porrada com imaginação, sabe? Tipo, não, eu sou o Batman, você é o Coringa. Não, é porrada gratuita. Não, é massa fixe, né? O negócio é... A bicuda da caixa de peito. É porrada gratuita, assim. Você não vê mais criança brincar de polícia ladrão, cara? Não, ele só vem... Você vê assim, ah, você... Não vou com a sua cara. Pá! Dá um soco na você cara. Você é um filho da puta e eu vou sentar porra isso, em você. Isso, é. Umas coisas assim. Pois é, cara. Você não vê mais isso. Vocês falaram aí de... Ah, agora a criança quer uma fantasia e tal, não quer mais boneco. É, eu acho que o lance do videogame influencia muito aí, né? Uhum. No videogame você é o personagem. Você dá ação pro personagem. E você colocar uma roupa... É... Sei lá, do Homem-Aranha, uma roupa do Batman, sabe? Você traz pra fora do videogame, né? O que você é. Você é o personagem. Você não pega mais o bonequinho, pô, brinquedo, pequenininho, coisa de criança. Não, os caras querem que uma coisa maximizar mais interativa. A experiência do próprio jogo, né? Que exatamente, é interativo. Exatamente, cara. Exatamente. Eles querem interatividade, né? Cara, mas aí que tá. Eu não sei se eles querem interatividade ou se eles querem se travestir do personagem, entendeu? É, que é algo que eu fico muito em dúvida quando eu vejo um garoto, uma menina vestida tal qual o personagem que ela adora. Porque quando a gente brincava, às vezes o elemento era mínimo. Ah, eu quero brincar de Superman. Então eu vou ser o Superman, eu vou pegar uma toalha e vou amarrar no pescoço. É, você sair correndo. É o melhor que a gente conseguia, né? E a gente, mas só que a gente usava muita imaginação. A gente criava toda uma história que servia de desculpa pra gente estar com aquela porra daquela toalha quase enforcando a gente. Pô, desculpa aí, termina assim. E hoje em dia elas se caracterizam de cima a baixo de Ben 10 pra ir pro shopping com a mamãe. Sabe, de mão. Não, e é legal, né? É interessante porque é o seguinte, cara. A gente criava nossas Sim. histórias, né? Hoje não, hoje as histórias vêm prontas. Sim. Ah, verdade. Né? E você vê assim, a criança toda travestida de Ben 10 com a porra de um celular na mão jogando Angry Birds. É completamente incompreensível. É assim. Verdade. Ah, mas assim que você imaginar que, por exemplo, pelo menos na minha época, as meninas lá, seus 8, 9, 10 anos se reuniam pra brincar de boneca, pô, eu cansei de ver garota dessa idade hoje em dia que a diversão delas é se reunir pra tirar foto com a amiguinha, e elas passam o dia inteiro tirando foto, postando no Facebook, e então isso talvez mostre que hoje em dia, pelo menos, as crianças são um pouco mais visuais, elas querem aparecer, digamos assim. Uhum. Antigamente não interessava, você não ia tirar foto dantes, você era o Superman porque você queria criar a fantasia, não aparecer como Superman, me vejam como Superman, entende? Uhum. Você tava ali no teu mundo, talvez, eu, assim, pelo menos a minha teoria seja isso, a galera quer realmente, como o House falou, se travestir disso tudo. Agora, e aí é engraçado, né? Que ficam aquelas mini drag queens, né? Andando pra lá e pra cá, tirando foto. Com certeza. Ah, também porque tem um monte de idiota. O meu filho vai ser assim, hehehe. Aí tira a foto deles, aí vira um memezinho. Aí, entendeu? Tem muito desse ego que a galera mesmo acaba alimentando, né? É. Assim, mas vocês acham que... Eu, essa criatividade aí que vocês estão falando, de botar toalhas, pô, eu também tinha, eu criava, cara. Quando eu era bem molecão, eu criava minhas próprias fantasias, assim. Eu pegava saco plástico. Uhum. Quando começou o saco plástico, foi substituindo aquelas bolsas de supermercado de papel por saco plástico, pegava o saco plástico, cortava embaixo. Fazia camiseta, cara. Fazia camiseta daquilo. Nossa, eu clássico. Colava, eu desenhava, colava, desenhava aranha, do Homem-Aranha, né? Aquele feixe, aquela luz peitoral do Homem de Ferro. Fazia aquilo, pegava caixa de as rosquinhas Mabel. Antigamente elas vinham numa caixa de papelão quadrado. Uhum. Eu pegava aquilo, cara, eu revestia, fazia um capacete daquilo. Fazia um capacete. Eu fazia muita criatividade. Eu tinha a minha mãe tinha um cobertor que ele rasgou no meio. Fazia, botava a cança ali e fazia tipo um manto, né? Uhum. E brincar. Então tinha muita criatividade nisso ali, que hoje você não vê, como vocês estão falando. Agora, eu não vejo essa quantidade de mesmo assim, essa quantidade de fantasias que vocês falam, não. Eu não acho que criança hoje em dia. Ela se veste. O que acontece é que hoje em dia você tem roupas, coisa que a gente não tinha na nossa época, anos 80, anos 90. Você não tinha roupa com as temáticas que você tem hoje, uma camisa do Lanterna Verde, você não tinha isso muito na época. Era mais difícil de arrumar. Na verdade era quase impossível, então assim, você não tinha esse tipo de coisa, então você não tinha, na verdade eu vejo que as crianças hoje, elas têm muito mais da temática de propriamente se fantasiar. Eu não sei nem se o House lembra, tinha uma fábrica brasileira na década de 80, lá no início, que ela fazia, ela tinha fantasia de tudo quanto herói, cara. Eu e tinha herói, uma assim, fantasia do Superman nessa época. Era do Capitão 7, não era isso? Capitão era fábrica do Capitão 7. Eu tinha uma do Capitão América, cara. Capitão América e o escudo, era um escudo com... Era um plástico frágil. A alça do escudo, Raul, era aquela alça preta de bolsa de supermercado. Não sei qual é. Sabe, eu improvisava pra cacete. Eu lembro que o escudo do Superman, da minha fantasia do Superman quando eu era criança, ele era colado na blusa. Sim, era tudo. Mas você tinha as fantasias mesmo. O cara se vestia. Tinha fantasia. O pessoal tava falando aí, acho que foi o. Não sei se foi o Ennis, o Todd, falou de polícia e ladrão, né? É, você vendia isso nas lojas de brinquedo, fantasia de policial, de PE. Tinha guarda, cara, guarda do exército, tinha PE, fantasia de PE. Essa eu nunca vi, não. Cacetete, tinha algema, cacetete, capacete, tinha, cara. Cara, eu tinha um triciclo do... Lá vou eu revelar mais uma pista da minha idade. Eu tinha um triciclo do Chips. Porra, Chips. Era um seriado. Era um seriado policial, que os motoqueiros. Eram dois motoqueiros policiais que utilizavam uma Harley Davidson. Eu tinha uma reprodução dessa moto, só que era um triciclo. Você tinha a galera que. Não sei se vocês pegarem quadrinhos mais antigos da década de 80 aí, aqueles formatinhos da Abril. Em alguns tinham umas fantasias. Que era camisa e um short que vinha. Tinha um pouco, tinha até do Chips. Tinha do Chips, da Mulher Maravilha, do Homem-Aranha, do Superman. Mas até aquilo era uma fantasia. Era muito mais comum você ver a fantasia. Eu acho até que aquela galera que cresceu naquela época, nos anos 80, 90, que não tinha essa possibilidade, não tinha a quantidade de coisas que hoje você tem como acesso de fantasia, de camisas temáticas. Acho que hoje, por isso que a galera mais velha se tem aí cosplay direto, galera. Se veste do jeito... Acho que é pra poder compensar o tempo perdido da época que ele não podia se fantasiar, não tinha fantasias tão legais, tanta opção. Acho que agora o pessoal faz isso pra se vingar. Cara, eu acho que cosplay já é outra alçada, cara. Já é mais um problema psicológico. Entendeu? Isso que eu ia falar, cara. Um desvio de inteligência, alguma coisa do gênero. Mas... Não, mas assim, no sentido do que vocês estão falando, tem uma outra parada que eu achei muito estranha. Na verdade, não vou tirar nenhuma conclusão, mas que eu lembro, quando eu tinha lá meus 16 anos, eu lembro que um moleque de uns 10, 11 uma vez falou pra mim que ia pedir de Natal pro pai dele uma dessas fantasias. Mas foi muito estranho ver uma pessoa mais nova querendo, no caso, isso como objetivo final. Não um videogame, não um brinquedo, não um carrinho. Eu lembro que a fantasia era uma parada que você queria, mas... Não tanto, sabe? Você não era como se você quisesse ganhar aquilo de Natal, sabe? Você ganhava... você queria uma outra parada, sabe? Até porque, quando a gente era menor, a época de usar fantasia era só o carnaval, né? Você não tinha esse lance do... o bate-bola, você não tinha esse lance do Halloween. É verdade. Né? Acredito que todos aqui tiveram a fantasia de índio, que era a fantasia mais barata vendida... No Brasil. Se ninguém comprou, fez na escolinha. Isso, exatamente. Na escola, com certeza. Cara, eu sou uma exceção, não tive fantasia de índio, não. Mas assim, no início do ano eu tava conversando isso com uma menina que curte muito carnaval. Sei. Fantasia que sumiu, cara. Sumiu do tempo. Acho que ninguém mais lembra disso. Você tinha o bate-bola, isso. Né? Que eu tinha o Clóvis aqui no Rio de Janeiro. E você tinha o Pai João e o Carrasco. Tu lembra disso, Raul? Cara, eu lembro vagamente. Cara, o Pai João sumiu, cara. Ninguém lembra mais disso. Isso era... Era do Carrasco. Eram fantasias mais baratas, assim. Não metia tanto medo, mas eram mais baratas e era curtição. O Pai João era o mais de pobre ainda. O Pai João era pra quem não tinha grana, né, cara? Pai João, pra galera que não conhece, era uma pessoa pegava um blazer, um blusão surrado, uma calça social, surrada e tudo. Você tampava ela tudo e tampava a cabeça... com pano, com camisa, e saía, cara. Era tipo um Judas, cara. Era tipo um espancado. E tu saía no meio da rua metendo medo no pessoal, porque tu era todo tampado, só ficava com as mãos de fora, né? Uhum. Era tipo um executivo fantasma, cara. E isso aí é porrando todo mundo. Geralmente, Falcão, meninos do tráfico, né, cara? É, geralmente o Pai João era o mais destino, cara. Tu quando via Pai João, tu sabia que ia dar merda, alguma coisa errada. O cara era revoltado, o cara tava vestido de Pai João. Cara, mas... Pô, tem o Pai João e o Carrasco. E o bolado é o Pai João. É. O outro é o Carrasco, cara. Isso que é estranho, sabe? Mas o Carrasco, cara, ele geralmente tinha aquele martelinho do Chapolin, cara. Aquela marreta. Ah, do... sim. Então, assim, não machucava. Era dos apetrechos, dessas três fantasias, era o que menos metia medo por causa da arma. Não era aquela bichinha. O bate-bola dava aquele medo, né? Por causa do barulho. É. E tinha nem o que botar... Eu lembro que nem o que passava alguma coisa na bola do bate-bola que doía. Eu não lembro o que era agora. Aquela porra doía de verdade. Não, mas eles passavam uns troços às vezes pra colar no. Não, mas até sem passar nada. Os caras pegavam, dava nas costas, doía de verdade. Cara, pois é. E esse negócio de bate-bola era muito. Assim, igual o Joker falou aí, que quando a gente era mais novo, a gente imaginava mesmo fazer a nossa própria história. Uhum. Ah, não, foi até o House que falou. Que era assim, a gente fazia o grupinho e que hoje em dia as crianças saem na porrada sem motivo. Antigamente a gente armava a história e era o seguinte, porra, você é meu aliado, era tipo Rambo, você é meu aliado e você é meu inimigo. E a gente levava a sério essa porra. E tinha aí, aquele negócio, né? O seu grupinho, você tava porrada mesmo no inimigo. Até o cara pedir pinico. Não, desiste. E aí, eu lembro no carnaval, quando eu morava no Rio de Janeiro, lá no bairro de Ramos, porra, juntava eu e mais uns cinco, se vestia de bate-bola, e aí sempre tinha aquela rivalidade de rua, né? Uhum. Porra, esse cara da rua tal é nosso inimigo hoje, inimigo mortal. E aí, porra, eu lembro uma vez que isso passou, né? Mas os caras, tinha cara que levava isso a sério. Aí passou um tempo, e eu passando sozinho no... Depois de um tempo, passando sozinho na rua dos caras, os caras me cercou. Porra, eu lembro que os caras acertou a porrada em mim, eu corri como uma porra. Os caras ficam com rancor de verdade. Está fazendo aí, aqui, homenzinho. Filho da puta, que a gente tá passando aqui por quê? Cara, a gente inventava umas histórias que tinham uns códigos idiotas, assim. Eu lembro que na minha época tinha uma coisa mais imbecil. Você não podia usar o boné pra determinado lado, dependendo de onde você estivesse. Nossa, cara. É. Isso aí eu não lembro, não acontecia aqui perto, não. Aqui, pô, tinha isso mesmo. O maior problema era o seguinte, eram bairros muito próximos, né? Eu tinha essa porra dessa fantasia do Superman. Puta que pariu. Era um bairro muito próximo. Vila Isabel, Grajaú, Andaraí, Tijuca, todo mundo pertinho. Dá até pra você fazer a volta nesses bairros a pé. Uma hora de caminhada você faz. Então, às vezes, você mudava de um bairro pro outro... E esquecia do boné. Você tava, por exemplo, Vila Isabel, o boné era pra trás. Né? No Grajaú, o boné era pro lado direito. Chegava na Tijuca, era pra frente. Chegava na areia, pro lado esquerdo. Cara, se tu esquecesse. E tinha um lance da cor do boné também. Porra, não é precisando sair sem boné, porra. Não. Pensar nessa possibilidade? Não, se você sair... Sem boné já é outro aí código. Tá. Se você saísse sem boné, você não era da galera. Entendeu? Você era um membro externo. Aí tu ia perder tudo mesmo. Ia sair pelado. O bagulho era doido, cara. E os caras falavam assim como se fosse algo muito sério. E eram assim, crianças de 10, 12 anos que faziam essas regrinhas do nada, né? E de repente mudava. De repente mudava. Não tá sabendo não, cara? Do nada. Tinha que sair com aquele bonezinho do Kiko, né? Cada lugar que você ia, você virava que era uma cor diferente, assim. Podia ser, né? Seria uma função. Girava tanto o boné quando saía na rua que quando chegava em casa o cabelo parecia um parafuso. Cara, quando eu era criança, começou aqui no Rio, né, uma tara pela NBA. Pô, isso foi anos 90, cara. Foi anos 80. O Larry Bird ainda tava jogando. Não, final dos anos 80. Foi final dos anos 80. Aí, pois é. Aí tinha nego que usava só... Porque nos anos 90 foi aquela coisa da Charlotte, lembra? Da Belinha. Da Belinha. Todo mundo usava Charlotte. Hornets. Eu tô falando do anterior. Quando o nego começava a usar o Boston Celtics e o Chicago Bulls direto. É, isso é finalzinho dos anos 80, isso aí. Cara, isso deu muita merda aqui. Deu muita merda pra mim. Puta que pariu. Que não dá merda no Rio de Janeiro, né, cara? É, boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Que não dá merda no Rio de Janeiro. Que até jogo de botão sai porrada com teu avô. Pô, eu tava hoje. Escolheu o Vasco e o Flamengo, sai na porrada. Cara, eu tava hoje na Tijuca. Hoje eu vi uma coisa muito engraçada. Eu tava hoje na Tijuca, eu tava andando ali no McDonald's. Não tem nada a ver com o assunto. Aí fui pedir um sorvete daqueles maiorzinhos do McDonald's. Tava R$3,50. Entrei no shopping, tava R$2,50. Eu fiquei me perguntando, cara, por que isso, cara? É só no Rio de Janeiro que tem essas merdas. Bom, vamos lá, voltando. Como a gente tava falando, né, um dos males, talvez, né, um dos males a criatividade das crianças seja essa grande popularização de computadores, tablets, etc, etc. Né? Sim, sim. Vocês concordam com isso? Discordam? Vocês veem as crianças hoje, por exemplo, espontaneamente fazendo narrativas com relação ao que elas estão jogando no tablet, etc, etc? Eu não vejo. Eu sinceramente não vejo. Assim, é uma enxurrada tão grande de jogos e jogos rápidos, e jogos rápidos que eu digo são esses jogos de celular e jogos assim do próprio videogame, que eu não vejo. Até, inclusive as crianças, que geralmente, por exemplo, tem uma criançada aí, às vezes não tem grana, ainda joga Play 2, e você vê essa galera jogando, por exemplo, futebol 24 horas, e elas não fantasiam com isso, não fazem isso, não, eu não vejo, sabe? O pessoal joga nesse estilo mesmo, sabe, aquele estilo maluco mesmo. Até porque, né, com o gráfico dos jogos, o jogo só falta ser um filme hoje em dia, tipo um God of War da vida, que não tem mais essa parada, né, de você chegar e fantasiar porque o videogame não é bom o suficiente, tá? Cara, mas assim, tem você falou de a galera ficar na rua jogando bola o dia todo. Cara, isso é muito melhor do que ele ficar no computador, ficar no tablet, ficar no celular. Quando eu disse futebol do próprio Play 2 mesmo. Joga bola na rua, isso aí é cada vez menos, né? Difícil você ver passar na rua hoje em dia. Mas tá aí, né, cara? Agora as mães estão muito mais preocupadas. Não, né? Nada, assistem, cara, muito o Marcelo Rezende, né? Mas até, cara, assim, você passa no bairros nobres, onde tem prédios com sua própria quadra dentro do prédio. Até não lá tem, você, né, passa, você vê mais homem jogando bola, mais criança mesmo, você vê muito pouco. É, até onde é seguro, eles não jogam. Né? Eles preferem ficar no computador, no videogame, cara, do que ir pra rua. Hoje em dia, na verdade, elas querem que os filhos praticamente fumem óbvio pra elas poderem dar pro amante, cara. Foda. Pois é. Foda. Pois é, eu tava comentando isso com a minha irmã, né, porque minha irmã, às vezes, ela dá aula de inglês e ela falou que... Pô, parece que tem aluno aqui que foi jogado dentro do curso. E é verdade, cara. Tem muita mãe, cara, que põe o filho em milhões de cursos só pra tirar o moleque de casa. Elas não estão nem aí mesmo, sabe? Tem muita mãe aí que... Mas voltando. É porque eu tive uma surpresa, né? Eu tava perguntando lá pros meus alunos o que, eles jogavam, coisa e tal. Basicamente era videogame, coisa e tal. Mas perguntava o que ele jogava no celular. E eles falavam de um jogo que eu não conhecia. Um tal de Pou. Até botei o link aí pra vocês. Aí veio um deles, me mostrou: ah, tá aqui, ó, professor. Esse aqui é o jogo. Aí eu olhei. Ah, tá. É um cocôzinho. É basicamente o Tamagotchi. É a versão nova do Tamagotchi, versão merda, né? Aí eu olhei e falei: é um cocôzinho. Aí eles: não, é o Pô. Eu falei: é, mas é marrom, triangular, tem uma cara feia, só falta feder. Isso literalmente todo dia tem uma merda. Sim, né? Todo dia tem uma merda. É, seria o jogo preferido do Alborguete. E aí quando eu criei essa historinha toda, né? E eles conseguiram entender que realmente a porra do negócio parece um flan de cocô, né? Entendedores entenderão, mas eu vou botar a imagem no podcast. Aí eles passaram a chamar o jogo de cocôzinho. Só que, porra, ninguém entendeu porra nenhuma. Imagina, 300 crianças, porra, na hora do recreio. Não, pô, deixa eu ver o seu cocôzinho. Vem cá, me mostra o seu cocôzinho. E pegando o celular. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, o que eu criei, maluco? Criei um monstro, né? Eu criei um monstro. Uma legião de monstros. Não, mas tudo bem, contanto que eles continuem fazendo manifestações. Os mutantes, né, cara? Contanto que eles continuem fazendo manifestações não pacíficas, tá ótimo. E outra coisa, você lembrou bem, cara, esse inferno que era o Tamagotchi. Eu tive um, hein, cara, mas o meu era aquele, não era o Tamagotchi propriamente dito, que o Tamagotchi propriamente dito era uma bostinha, né? Era aquele Hakudinokun. Cara, eu era mais velho, então eu quebrava os Tamagotchis das outras crianças. Que horror, cara. Isso, peraí. Isso. Quem o Caruso. Quem teve Tamagotchi? O Joker. Eu. Eu tinha Tamagotchi. Eu também tive. Eu tive uma quando ninguém tinha mais, aí eu brinquei um dia só e desisti. House. Dá não, cara. Vou embora, abraço. Não, cara, tenha paciência. O bacana é que é o seguinte, depois do Tamagotchi, vieram várias versões dele, né? O Tamagotchi era praticamente um filhote Pokémon. Era um Pokémon, né? Mas assim, ele era um filhote de dinossauro. Dependendo do que você dava pra ele, ele virava um bichinho, virava outro. Aí teve um que era um ET. Não sei se vocês viram esse. Era um ET. Mas era o ET dos anos 90, aquele anãozinho fake do Ia? Ah, não lembro, cara. Era cabeçudo, entendeu? E acho que teve... Aí teve um lote aí, sei lá, de animaizinhos. Eram animaizinhos. Tinha um... Aí eles começaram a popularizar, né? Sim. Ah, então começou a virar personagem. E teve de Pokémon mesmo e tal, né? E depois foi pra internet, né? Aí começou com pinguim... com dragão e tudo mais, e aí foi, né, cara? Agora você não tem mais ele portátil, né? Mas você entra no site lá com no joguinho do Facebook e alimenta seu bichinho, né? Não, é igual esse Pô. O Pô, ele funciona da mesma forma, né? Você tem que alimentar, você tem que comprar roupa, que tem um sistema. Brincar com ele, você tem um sistema de crédito lá no jogo. Mas o Tamagotchi tinha um lance lá de dormir, né? Sim, ele dormia. Chegava um certo horário da noite, ele dormia, acho que era umas 8 horas, ele dormia. No outro dia, às 9 da manhã, ele acordava, né? Obrigando a criança a acordar cedo. Pois é, praticamente, os japoneses, né? São incríveis. E aí o seguinte, só que se tinha um esqueminha que você podia burlar ele, tá ligado? Então, você mudava a hora, ele dormia. Certo. Então você conseguia fazer isso várias vezes durante o dia, então ele crescia, tipo, num dia assim, ele crescia 7 anos. Ah, saca? Tá, mas ele crescia, na verdade, ele tinha 3 pixels a mais. Naquela tela. Não, ele mudava a forma, cara. Mudava a forma. Tipo, manja, você já assistiu o Digimon? Já. Então, aquela música horrorosa da Angélica. Da Angélica. A primeira forma deles, eles são umas bolinhas, tipo. Tipo esses ursinhos do Angry Bird que você vê. Eles são redondinhos. Conforme eles vão digivolvendo, eles vão criando formas, né? Braço, perna, né? É a mesma coisa. Eram Digimons sei lá como é. Em pequenos displays. Uma vez eu esqueci meu Tamagotchi e quando eu voltei ele tava morto em volta de um monte de cocô. Foi o Gorman, né? Ou seja, foi sangrento. Eu olhei assim, fiquei imaginando aí no. O teu Tamagotchi, ele morreu em volta de um monte de pô, né? É, isso mesmo, cara. Em volta da evolução dos Tamagotchi. A Inception, aí, tá vendo? Deu cria, né? Vários pô, assim. Teve um animal de pô. Pô, eu fiquei imaginando um cativeiro, cara, depois disso. Aí eu não consegui mais brincar. Pô, os caras poderiam ficar com o meu próprio cocô, cara. Que isso? Que horrível. É tipo cachorro, né? É. Mas o meu, Tamagotchi já tomou muito tempo de podcast, né? Tamagotchi, né? Chega de Tamagotchi. Então vamos começar a cagar a regra aqui agora, de fato, né? Vocês lembram os seus brinquedos preferidos da infância? Cada um cita um e diz por que era o preferido. Vamos começar por... Todd Cogumelo, diga aí. Cara, eu... É porque assim, porque eu fui criado no Rio de Janeiro e fui Pra quem não sabe, eu fui criado num colégio interno. São José? Firehouse, que mora em... São José? Oi? Não, não. Aquele colégio, você que mora no Rio de Janeiro, você deve conhecer. Aquele colégio fica em frente ao campo de São Cristóvão. Pedro II. Pô. Não, do lado de lá. Quando você... Você vem... Do lado daqui é o... Do lado de frente ao... A Feira dos Paraíbas. Feira dos Paraíbas, não. Paraíba, não. Isso a gente quer processo, não. Feira do Nordestino, né? Não, olha só. Não, depois você pega as imagens. Olha só, www.hqfan.blogspot.com. Aí vocês... Feira dos Nordestinos? Dos retirantes. Isso aí, a feira das empregadas domésticas tudo, hein? E do espião de obra. Aí, maluco, ponto. Mete o pé na porta. Dizer. Aí era o colégio interno. E é o seguinte, a gente ficava a semana toda no colégio e só voltava pra casa no final de semana. E aí, pra passar o tempo, eu fazia o quê? Tinha um bocado de brinquedo pra gente. Aí tinha o ping-pong, tinha sinuca, tinha aqueles carrinhos de autorama pra gente montar. Mas o que eu gostava mais era o ping-pong. Tinha uma coisa que era boa, era o ping-pong, ninguém me ganhava. E aí o que eu lembro mais do brinquedo da minha infância, que eu mais gostava, era o ping-pong. Ah. E necessitava de outra pessoa, né? Aí. Não, mas é o que não faltava era mais de 300 meninos, eu acho. É o que não faltava era gente pra jogar. Se tivesse um coreano lá, tava ferrado, né, cara? Porra, tava ferrado, ainda bem que era todo brasileiro. Ou se tivesse alguém com tendências homoafetivas também, ele tava ferrado, né? Não, porra, mas isso é faxia. Você junta um bocado de gente, tem gente de todo tipo. Ó, tá vendo, né? Tá vendo que fizeram. Mas não era o meu fizeram caso. Um estrago no canudo do Todd. Não era o meu caso. O Todd saiu mesmo. Ah, então o teu buraco ainda tá intacto lá com o seu selinho magnético, aquela coisa bonita. Sempre estará. Sempre estará, olha isso. É, cu de bêbado não tem dono, hein, cara. Acredita? Você acredita? Eu não acredito em nada, cara. Eu não acredito em mim. Ô, Joker, fala aí, seu brinquedo favorito da infância. O Atari vale? Não, porra. Tomar no cu. Brinquedo normal. Brinquedo de gente. Não de nerd. Fala, tua prima, fala. Não. Eu não brincava muito com a minha prima. Ah, mas eu brincava, desculpa. Continua. Tá igual o MDM, essa merda, né? Fala aí. Fala, cara, gente. O seguinte, cara, eu tinha... fora os comandos em ação que eu já falei... Eu tinha um boneco do Jaspion. De 50 reais? Não, cara. Eu não sei. Ah, meu pai tinha pagou. Aquele mas que era corpo duro e a cabeça parecia feita de borracha. É, isso. Era, o corpo era um... Não, a cabeça também era de plástico. Não, mas era mais mole, assim. Você conseguia apertar o cacete a quatro. Não. Não era assim, não, cara. Eu acho que não. Não, era assim. Eu tinha vários bonecos assim. Sabe? Eu tinha, sei lá, um palmo de comprimento. E então tinha a espadinha dele, atrás dele tinha uma alavanca, onde ele levantava e abaixava a espada. Isso, assim. Eu achava demais, cara. O corpo dele não era de borracha, saca? Porque tinha esses aí, né? Não, ele era de plástico também. Eu tinha o Jaspion nesse naipe, eu tinha um Giban. Lindão, cara, lindão. Todo de plástico, com um visorzinho que subia e abaixava, assim, tipo capacete, né? E a cabeça dele era de plástico também. Cara, eu adorava esse boneco. Era um azul e cinza muito bonito, assim, cara. Só que eu não sei que fim teve. Mas eram os bonequinhos que eu mais gostava, assim. Ou seja, você pagava pau mesmo pro japonês, né, da vida. Ah, cara, tokusatsu total, assim. Era o que eu assistia na época, né? Olha, que coisa bonita, né? Hoje as pessoas usam o termo correto. Na minha época era seriado japonês. Não, na minha época não era seriado japonês, não. Tudo era Jiraiya. Esse aí é o Jiraiya. Na minha época era... na minha época era... os programas da Manchete. Os programas da Manchete. A gente não sabia os nomes. Não, aqueles programas da Manchete. Eu quero ser herói daquele da Manchete. Era pior, né? Tua época era Jiraiya. Quem falou? Foi o Todd que falou que era tudo Jiraiya? Então, na nossa época, cara, minha época, acho que era do House também, tudo que veio na década de 90 era Ultraman ou Spectraman, isso. Cara. Quer dizer, tinha como referência anos 80, então tudo que veio nos anos 90 era confundido com anos 80. Não, e tinha uma parada que era bizarra, que passava a série do Ultra Seven na Manchete, e eles tiveram a pachorra de dizer que era uma série do Ultraman. Caralho. Ah, pode crer, verdade. Porra, eu lembro disso. Cara, isso era muito bizarro. Isso eram coisas que realmente eram muito tristes de você ver. Mas naquela época ninguém se importava com nada, né, cara? Vamos falar a verdade. Até nos quadrinhos era assim, eles inventavam a parada e lide com isso, né, cara? Eles não nem aí, cara. Assim. Aí você pega... Não entendia, né, velho? Aí você pega a família Ultra hoje, né? Não tem ninguém parecido com Ultra Seven. Ninguém, né? É o ódio, é raiva. É. Né? Ô, Vili, diga aí, antes do Michel Ennis, qual era o seu brinquedo favorito, predileto? Cara, eu tinha aquela coleção do Super Powers. Pô, eu tinha vários também. Você tinha o Jason Todd também, bonequinho do Jason Todd? Não, eu compartilhei hoje no Facebook. Eu vi, cara, sensacional. Eu até comentei lá. Pra mim só faltou o Superman, cara. Por incrível que pareça. Mmas todo o resto eu tive. Tanto a primeira série quanto a segunda. E os veículos da primeira série, que era a nave do Superman e aquele Batmóvel, cara. Eu ainda tenho isso até hoje, cara, guardado. Assim, há décadas que eu não pego nisso. Mas tá tudo lá. Brainiac, Homem Borracha, é maneiro pra caramba. Era uma série legal e era melhor do que aquele Secret Wars da Marvel, né? Uhum. Que tinha que ser um... Eu acho muito bem animado essa série. Eu achei. Você tá falando o quê? Do Super Amigos, a última temporada? Não, eu tava vendo essa série assim, só umas cenas e tal. E eu achei muito, muito bem feito o Superman, assim e tal. Assim, o modo que eles se moviam e tal. Uma série antiga do Superman. Essa série aí, na época, cara, do Super Powers, teve uma divulgação, teve um trabalho aqui no Brasil muito legal, porque foi logo depois daquele desenho que tinha do Super Amigos, que o Darkseid queria casar com a Mulher Maravilha toda hora. Uhum. E foi lançaram um álbum de figurinhas, até a Chrome, acho que lançaram, se não me engano, jogo tipo Super Trunfo. Aqui no Brasil não saiu não, mas vários países da América Latina saíram do aqui só saiu da Marvel, mas vários países saíram o Super Trunfo da DC. Então tinha um trabalho legal e foi junto com o brinquedo. E pena que acabou, teve uma terceira série, teve bonecos que não saíram aqui, o Ajax, o Nuclear. Encerraram. Nuclear não, Tempestade, como era chamado no Brasil. Tempestade. E teve o Ciborgue também, que é o boneco mais feio que eu já vi na minha vida. Foi a segunda série eu tenho não, esse boneco. Eu tinha todos da primeira série, inclusive Dick, aquele viadinho. E tinha o Supermóvel e o Batmóvel. Né? Aí eu doei tudo pro orfanato. O Batmóvel era maneiro, o Batmóvel era muito estiloso. Aí na segunda série tinha o Batcóptero. Uhum. e tinha uma nave amarela. Super Amigo, eu era doido pra ter aquela nave, não consegui ter. Mas o Ciborgue, cara, pro Ebony, pena que o Ebony não tá aqui, o Ciborgue, não sei se você sabe, a pele dele, ele descascava, era frágil, então ficava ficando prateado, cara. A base do boneco era todo prateado, só o rosto, a parte negra da pele, ela era pintada ali e ela ia descascando, ele ia ficando todo prateado, cara. Aí virava o T-1000, né? Virava o T-1000, exatamente. E você, Michel Ennis, qual é o seu brinquedo favorito da infância? Eu lembro bem, assim, de rolar vários torneios frenéticos entre os bonecos lá que eu coisava, mas carrinho mesmo. Eu ganhava uma coleção e não brincava. Era o Hulk brigando com o Superman. Uhum. E depois do nada vinha o Jiraiya. Ah, porque o meu irmão, né, ele é bem mais velho que eu, então os brinquedos da década de 80 eu tinha também, sabe? Muita coisa eu aproveitei. Então, quando a galera fica falando assim com nostalgia, tipo assim, por exemplo, do Pogobol, uhum, que não é da minha época, eu tinha, entende? Assim, então, pra mim não tem essa diferença, mas era isso mesmo, tinha vários bonecos que eu gostava, sabe? E você, House? Cara, qual que era um brinquedo que você gostava? Cara, na verdade era uma coleção de brinquedos por conta de uma brincadeira que a gente fazia lá no prédio que eu morava, que era o seguinte: a gente brincava de filme de ação, né? Ou a gente chamava de filme de ação, ou a gente chamava de dublê. Que era o seguinte: a gente pegava as nossas bicicletas, né? Pá. Pegava o nosso cano, o nosso famoso cano que eu já comentei em alguns outros podcasts, com uma bexiga, presa no, numa das pontas, que era a nossa... A gente chamava isso de bobstock. Não, a gente chamava isso de arma. Né? Eu também chamava de arma. Porque a gente atirava contra as outras pessoas, às vezes. Mas nessa brincadeira específica, era o seguinte, a gente pegava todos os brinquedos que tivessem alguma coisa a ver com arma, que não soltasse água, e brincava tudo junto. Né? Então... Teve uma vez que a gente brincou de Mad Max. Aí a parada era assim, todo mundo de bicicleta, né? Quem tivesse espada usava espada. E eu tinha a espada do Changeman, que eu quebrei aquele T da espada e virou a espada do Jaspion. E aí de quem dissesse que não fosse, né? E eu tinha, não sei se vocês lembram daquela faca do Rambo, que era uma lanterna? Que era rosa? Isso, que era rosa. Ah. Eu quebrei a parte da lanterna, né, pra poder ter acesso à parte rosa, e joguei cola ali dentro. Eu era uma criança meio violenta. Era a falta de Vicodin na minha vida. Aí eu joguei cola ali dentro, né? Que aí que era o legal, porque toda vez que vinha um garoto assim, pô, não, vem um primo de não sei quem. Ah, vamos brincar de dublê, pô, beleza. Aí eu apareci com aquela faca. O cara fala, ih, faca rosa de boiola, eu tacava nele. O cara já descobriu o que era uma faca de boiola, entendeu? Faca de boiola machuca pra caralho. E aí o lance da brincadeira era o seguinte, se a gente se perseguia, né? E se você acertasse o outro, o cara tinha que se jogar da bicicleta. Foda-se. Porra, cara! E era assim, era foda-se literalmente, né? Ficava um perseguindo o outro, daqui a pouco vinha alguém na contramão do... Tipo aqueles duelos de cavaleiro, é, né? Só que era tudo zoneado, que eram 4, 5 ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando um se jogava, porra, pegava no outro, dava um merdeiro do caralho, quebrava braço, coisa e tal. E na ladeira? Não, isso era num play, cara. Isso. A gente fazia num play, porque uma vez a gente foi fazer na rua, e o moleque quebrou a perna e teve uma fratura exposta. Então a gente parou. Caraca, brincadeira singela, né? Singela, hardcore mesmo. Não, era uma brincadeira hardcore. Eu lembro uma vez que um garoto emparelhou comigo e ele. Sabe quando, porra, tu vê que o cara pegou a espada dele assim, ele vai te acertar? Aí eu chutei a bicicleta dele. O moleque perdeu o controle, deu de cara na pilastra, cara. Foi lindo. Caraca. Eu só passei voado assim, escutei. Crack! Porra, o cara quebrou dois dentes, assim, logo na. Nossa. Logo o para-choque dele. Bonito, cara, era bonito. Mas era brincadeira dos anos 80, cara. A gente era muito. Só... De várzea, É aquela coisa, moleque, de várzea, sabe qual é? Sabe, crianças. Muita falta do que fazer. Muita falta, né? Do que fazer e muita imaginação, porque a gente contava história na parada. Porra, eu lembro quando passou Mad Max na tela quente a primeira vez. Cara, foi um mês brincando de Mad Max. Indiana Jones, porra, mais um mês brincando de Indiana Jones. Pegava, porra, ia na rua assim, começava a trepar em cima dos carros, nego xingando a gente. Caraca. Trepava em cima dos carros. Não, a gente, ali na nossa imaginação era... A gente era Indiana Jones correndo nos precipícios, pulando abismo, coisa e tal. Mas na verdade é o caminhão do lixo lá. É, o final devia ser o caminhão do lixo, qualquer coisa do gênero. Cara, a gente fazia muita merda. Eu tenho muita lembrança boa da infância, assim, que era, na verdade, violência com narrativa. Aí eu te pergunto, você trocaria isso por computador, cara? Embora seja mais fácil, tudo isso, cara, sabe? Não. Quando você era criança, antigamente, você sentia, cara, mais a vida. Cara, na boa. Você sentia as paradas na pele, dizer, sabe? Dizer que a criança aprende bem mais por conta de computador, desculpa, esfarrapada. Pede pra uma criança contar uma história. Eu ia falar isso pra você agora, cara. Na rua, brincando com os outros, você aprende muito mais, cara. Sabe, a criança não socializa. Você vê adolescente hoje em dia, porra, é todo um bando de bitolado com uma olheira enorme, que fica postando foto no Facebook, só sabe sexualizar tudo. Não, e você cria anticorpos, né? Porque, assim, era uma festa... Porra, água da bica. Só água da bica e descalço, brother. Eu andava descalço. É verdade. Eita. Descalço é mesmo, cara. Eu não queria saber. A sola do pé ficava dura, pisava em pedrinha, aquelas pedrinhas. Porra, e cara, jogar bola no paralelepípedo que você perdia a cabeça do dedo e mesmo assim continuava jogando. Exatamente. Porra, e os clássicos pique-esconde, pique-pega? Puta. Porra, cara. Você botava pique-esconde, porra, o cara ia se esconder lá no outro bairro. Eu contando aqui, o filho da puta ia lá. E o pior é que é o seguinte, Ainda tinha um, quando inventava de um, dois, três, salve todos. Puta, porra, você achava todo mundo, faltava um só. O filho não da puta veio um, dois, três, salve todos. Caralho, não, e mano. Normalmente, cara, eu morava. Normalmente o cara que faltava era o cara que era mais rápido. É e o filho da puta ainda ficava mais longe. Você tava mais próximo do que ele passava você e não. Batia na porra, um, dois, três, salve todos. E aí pronto, ele fudeu. Ficava mais puto, não era nem pra outro bairro, não. Quando o cara se escondia do teu lado, assim, você tava contando lá e o cara tava atrás do muro onde você tava. Pior que é, quando você passava, ele passava por você. Tendência a você virar, né, de você, é. Pra onde você tava de costa e começar a procurar. Aí vem um cara atrás de você e batia. Eu falei, filho da puta. Tava uma raiva da. Cara, eu morava num prédio onde a nossa diversão era brincar de esconde-esconde à noite. Porque assim, era o prédio em cima e embaixo tinha estacionamento. Uhum. A gente só tinha estacionamento pra brincar. E ele era mal iluminado. Ele só tinha iluminação no meio. Nos cantos, onde tinha os canteiros, não tinha iluminação. Aí então era a parte mais escura, cara. Aí o pessoal aproveitava pra fazer meinha ali, né? Também. Pô, cara, é o segundo podcast que a gente fala de meinha. Puta que pariu, hã? O que é meinha? Troca-troca. Ah, tá. Entendeu? Você, cara, você pega no meu, eu pego no seu. Eu nunca pensei isso, não, mas... É, então, assim, e ele tinha uma galera. Afetivas, então é isso mesmo? Não, era uma coisa que o Ebony fazia muito. Essas brincadeiras violentas que ele tava fazendo, e antigamente tinha muita brincadeira que a intenção era avacalhar mesmo, bater, né? Eu lembro que tinha ovinho porrada, quem tomasse um ovinho, no caso a bola passasse por entre as pernas, todo mundo podia bater nele até ele encostar no poste, tinha garrafão, que eu nem e o garrafão, como... o garrafão era muito violento, né? Caraca, o garrafão era foda. Que isso, caralho, cara. Velho, uma vez brincando de rolinho porrada na escola, puto, eu apanhei muito, cara, eu falei assim, ó, vou jogar, os caras tão brincando lá, eu vou entrar na brincadeira também, beleza. Só que eu esqueci de perguntar aonde que era o Pix. Aonde que punha a mão pra parar de apanhar. Caralho, eu fui colocando a mão em toda a parede da escola, velho. Mas eu apanhei tanto, cara. Nega, é a filha da mãe. Até descobrir o lugar, né? Tu já tava com o braço. Até descobri, cara. Uma vez eu, na escola, brincando do corredor polonês. Porra, é a brincadeira mais sem sentido que existe na face da Terra, que existia. Porra, todo mundo porrada fazia pura, duas pivas e você passava só pra apanhar. Porra, e carniça, vocês brincavam de carniça? Carniça é outra, era outra. Só que a gente brincava de carniça assim, tinha que falar uma palavra específica na hora de pular. Se você não falasse, o cara podia levantar. Porra. Caraca. Porra, e quando chegava o desavisado... Era só dente no chão. Não, e quando chegava o desavisado... Ah, posso brincar também? Pode. O cara esquecia de dar uma de Joker. Esquecia de perguntar qual era a palavra. Puta merda. Eu que sou pequenininho, né? Eu tenho 1,85m hoje. Quando eu era criança, eu devia ter o quê? Meus 1,60m, 1,70m. É isso que você quer dizer. Não, cara, a gente levantava as coisas e pulava. A gente era mal, cara. Caraca, filha da mãe, né? A gente era muito filha da puta, cara. Porra. Eu lembro que brincando de corredor... eu lembro que eu sempre fui gordão, né, quando eu era mais novo, hoje em dia nem tanto, mas antigamente eu era gordão. Daí eu lembro que eu não podia correr pra bater no cara. Aí eu falei, cara, eu só posso dar uma porrada, o que, que eu vou fazer? E o maluco vindo, todo mundo batendo. Aí eu, não, cara, vou ter que fazer. Fui e dei um bandão. Nossa. O maluco caiu, cara. Saiu rolando, eu falei, valeu, cara. Só tinha uma chance, né, cara? E quando o cara caía no meio do corredor polonês, a merda que dava, puta que pariu. Ó, meu irmão, era futebol americano, era até a professora lá no meio pulando em cima do bagulho. Quer ver um negócio? Na minha infância, até as meninas eram meio violentas, mas isso dava merda, de vez em quando. Não, eu lembro que as meninas também brincavam dessa porra desse dublê. Sério, cara? Essa porra dessa brincadeira violenta que o nego inventou na minha rua. Porra, eu lembro de uma vez, cara, tinha uma das meninas brincando, coisa e tal. Porra, ela tava derrubando geral, porque a bicicleta dela era sinistra, né? Era mais leve que as outras, a bicicleta de menina era mais leve na época. Então, porra, ela tava derrubando geral. Eu falei, porra, vou sacanear essa filha da puta. Aí eu esperei ela vir. Quando ela veio, eu tirei com uma mão a espada e joguei a perna. Porra, eu dei um... Eu não consegui encostar com a perna, que era o que eu queria, porque era ruim. Mas a espada bateu, ela teve que se jogar. Nossa, quando ela se jogou toda errada. Aí chorou, subiu, deu pai na porra do play do prédio. E eu já tinha fama de marginal, porque eu explodia bonequinho dos outros, né? Eu fazia as merdas. Pô, festa junina era o máximo. Lotes e lotes de cabeção de negro pra ficar explodindo comandos e ação dos meus amigos. Pô, isso deu uma merda já, cara. Vem cá, mas pô, essa galera de hoje nem pensar, eles nem sabem dizer o que, não, que é isso. Mas assim, vocês já lembram como é que fica tudo direitinho? Isso ficou legal na mente de vocês? Porque assim, tem coisas que... No outro dia eu tava comentando de brincadeira, tinha aquele... Eu não sei se o nome da brincadeira é exatamente essa, mas vocês vão lembrar, aquela Bentofrade, não tinha na boca do povo, que mandava a equipe fazer algumas coisas inúteis. Isso, alguma coisa. Ah, sim, lembro dessa. Cara, isso aí muita gente nem lembra mais que isso existe, entendeu? Então, assim, era uma brincadeira boba, mas tu fazia. Passava tempo. Porra, cara, era... Pique bandeira, não. Ninguém mais brinca. Isso que eu ia falar, o pique-bandeira era uma brincadeira inocente, mas eu nunca consegui terminar um pique-bandeira, sempre saía porrada. Sempre saía porrada. No final, quando o cara pegava a bandeira e saía, aí sempre tinha aquela alegação, não, eu peguei antes dele passar ali, eu encostei nele, não sei o que, aí a porrada comia, cara. Eu nunca terminei um pique-bandeira, na boa. E aquela, cara? Como é que é aquela? É paredão? Paredão, era outra. Paredão é aquela que você tinha que correr de um lado pro outro, né? De uma parede pra outra... E podia pegar na porrada se saísse voado. Saísse. Não, cara, não. É, a gente brincava aqui com bola, cara. Ah, era porrada-bol. Porrada-bol que a gente brincava. Porrada-bol. Tinha outra também que a gente brincava, cara, que era com bola, campo. É mesmo, porrada-bol? Bola no meio do campo, né, no meio do play. Normalmente você brinca em play. No meio do play fica todo mundo encostado na parede. O objetivo é você conseguir chegar até a bola sem tomar porrada dos outros e chutar a bola em alguém. Tu tem que acertar alguém, porque senão tu vai tomar porrada até que você chega. Ah, é verdade. Assim, mas eu já participei de um pior. Eu já acho que eu já falei até em outro podcast, que era simplesmente era o racha. O racha era assim, você jogava a bola no meio e porrada, entendeu? É o racha, o pessoal vinha gritando, é o racha! E vinha e bicava. Aí o pessoal errava a bola de propósito, chutava o outro. Era aquele rugby hardcore, cara. E tinha o Bully também, né? Tinha o Bully, que eu lembro que tinha os molequinhos da quinta série jogando, e eles estavam jogando futebol, soccer. E, de repente, um moleque da oitava série falava, é o racha, e se transformava no racha. É o racha. Porrada pro vídeo. Filho da mãe, tá ligado? Acabava com a brincadeira. É, e depois a minha infância era violenta. Continue. Mas, pra quem tá ouvindo Mas eu morava em Bel Air, né, cara? Pô, não tem isso. Mas, se tiver algum jovem aí, ou menina que esteja ouvindo isso, e achar que, porra, não, são os idiotas, só a única brincadeira que eu tinha antigamente era de dar porrada, tinha uma brincadeira que dava pra gente se dar muito bem. A verdade é que eu nunca consegui me dar muito bem, mas tinha a salada mista. Porra, aí, ela, depois do pique-esconde, do garrafão, que todo mundo tava sentado cansado de cara roxa, aí todo mundo ia pra casa tomar banho, voltava, aí tinha as meninas cheirosinhas lá embaixo, e aí via que a brincadeirinha, não, salada mista pra cá, salada mista pra lá, e pronto, convencia as meninas de brincar, e era esse negócio. Porra. Mas eu nunca dava sorte, minha vez as meninas nunca escolhiam a porra do beijo, escolhia só a fruta de apertar a mão ou abraço. Ficava. Sempre, mas sempre tinha o nível dos indigentes, né? Não, o gosto que a garota sentia não, dele. E o que deixava você puto, que sempre tinha aquele amigo seu que todo mundo quer terminar tudo, quer me beijar. Ah, sim. Sempre, né? Porra, você ficava filho da puta. E você ficava assim, porra. Esse a gente brincava disso na escola, a gente brincava, mas era verdade o desafio. Aliás, não. Nunca era verdade, era só desafio ou desafio. Porra, não, tá aqui a gente chamava de verdade ou consequência. É, isso era outra também, brincadeira também, pra dar também. Merda, cara. Mas assim, nunca tinha verdade, era sempre desafio. Ah, não, tinha. Desafio você é dar 40 selinhos na fulana. Caralho. Puta, eu falava, da hora, mano, agora eu vou. Não, verdade ou consequência. Não, mas tem também uma outra parada, porque a criança eu não tenho o que esconder. Então o verdade era sempre uma merda, né? É verdade que isso. Tá, hoje em dia, o verdade e consequência faz sentido com você mais velho, porque o nego já fez merda na vida pra cacete, mas antigamente quem é que vinha falar a verdade sobre o quê? Pô, o nego queria era a consequência mesmo. Geralmente, né? A verdade era o seguinte, você deu um beijinho em não sei quem ontem, você ficou com não sei quem ontem. É, coisa aí. Geralmente isso aí. Eu fazia pergunta sobre a mãe dos meus colegas. Cara, eu era muito errado, cara. Eu era muito errado. Era, né? Era. Era. Hoje eu vi a nova geração. O Jonathan na nova geração. Eu tô imaginando a frustração do. Acho que foi do Joker que falou que na escola, pô, hoje vou me dar bem. Aí perguntava uma parada pra menina, né? Ó, e aí, é isso? É verdade ou é consequência? Aí a mulher preferia responder a verdade, achando que ia se dar bem, né? Aí acabava com a resposta. Da mãe dela. Não, tinha uma outra. Lá na escola não tinha verdade. Era desafio ou desafio, entendeu? Você não tinha escolha. Não, e tinha uma outra parada também que só, se só tivesse garoto. Aí rolava as rodas de rima, né, cara? Tererê, tererê, ULSD. Aí sempre tinha uma rimazinha pederasta, né, aqui, cara? Aqui era Chora Bananeira. Chora Bananeira. É, tinha um Araruta também, Araruta. Chora Bananeira, chora, pode crer. E tinha um Araruta. Alguém lembra de alguma rima dessa? Pô, lembro. Não sei como é que pode, não sei como é que pude. Comi cacu de vidro, caguei bola de gude. Tava na escola, comi uma cenoura, o diabo me atentou, fui comer a professora. Eu tenho sete saias de veludo, tirando todas elas, fico um bicho cabeludo. Eu tava no banheiro comendo a empregada, meu pai abriu a porta e me comeu, foi na porrada. Caraca! Isso é clássica. Tem uma também, como é que é? O velho e a velha tomando banho de bica, o velho escorregou e o velho passou a... Caraca, posso ficar muito aqui, fala. Como é que é? O velho e a velha tomando banho de vinho. Nele. O velho escorregou e a velha passou a pica. Ah, passou a pica. É isso. Cara, eu lembro muito dessas paradas. Até porque eu fui escoteiro. Além de totalmente errado e violento, minha mãe tentou me dar um código moral. Então eu fui escoteiro. Escoteiro era um militarzinho, isso, né? Isso, é. É um mini militar. Mini militar. Lobinho? Você foi lobinho? Foi lobinho. Também foi lobinho. Imagina, né? Agora imagina o pequeno House vestido de lobinho com uma roupa azul. No lobinho eu até consegui me graduar pra virar escoteiro. Agora, quando eu virei escoteiro, aí a companhia acabou, né? Eu não sei. Não, eu não sei, assim, porque os amiguinhos começaram a quebrar braço, perna. Eu não sei porquê, sabe? Muitos dos escoteiros que tinha aqui no Rio acabou por causa do House, cara. Tinha muitos. É o Capitão Nascimento, né, cara? Ele entrou numa Exato, ele entrou numa missão de exterminar. Não, cara, pô, eu lembro que tinha trote quando o cara passava de lobinho pra escoteiro, né? Aí uma das brincadeiras estúpidas que eu fazia era assim, pô, sobe ali naquela porra daquela laje ali e pula pro chão. Aí, só que era um moleque de 13 anos pra fazer. Ah, não, vambora, pum, pulou. Agora vamos voltar ao podcast, né? A gente tá falando pra caralho. A gente desviou o assunto. A gente vai desviando o assunto. Muito bom esse podcast, por sinal. A gente tem déficit de desatenção. Não, mas até que esse não foi tão desviado, a gente não falou de brinquedo. Também faz um pouco de sentido, porque na nossa época, brinquedo em si era difícil, então a gente se virava com as brincadeiras. Sim, é verdade. Aí não podia tanto do assunto, né? Porque o brinquedo, né, cara, era o preço de um salário mínimo, se fosse um brinquedo. Porra, era foda. Dependendo do dia, né? Dependendo do dia. Tinha algum brinquedo que vocês odiaram ter ganho, assim, que vocês ganharam? Eu lembro. Eu sempre quis ter um pense bem e um tênis de luzinha. Eu nunca tive, cara. Você queria ter um pênis de luzinha? Você queria ter um pense bem, né? E um pênis de luzinha? Que porra é essa? Pra quê? Pro teu cu piscar? É um vibrador psicodélico, via. Mas eu não ia usar pra isso, não. Pra botar atrás de você. Pra botar atrás de você. Escuro isso aí. Mas neon, por que você odiava o pense bem? Não, cara, assim, eu porque nunca tive. Ah, tá. E eu nunca soube como funciona. Cara, é o computador. Eu não sabia pra que servia. De hoje. É a mesma coisa. Tu não mas sabe ele. Mas, não, cara, não, eu não admito que seja assim, cara. Ele. O computador da Xuxa, hoje ele tem um display com, sei lá, 500 pixels. E o Pense Bem era só uma linha. Uhum. E ele falava com você. Sim, dois mais. Dois. Igual a. Tipo a mina. Era tipo a mina do Google, tá ligado? Não, mas era. Mas era foda, não, cara. Era uma voz de Mega Drive, assim, ó. Aquela voz rouca. Era o Brainiac, cara. Era o Brainiac, aquela merda. Qual letra. Ele vai dominar o mundo, né? Qual letra faz a palavra? C. A. Espaço. A. É. Muito bem. E foi lembrando aquele relógio do Super Santos. Porra, né? Não. falava, Silvio, né? Cara, eu tenho uma lembrança. São 5 horas. Cara, esse negócio do relógio de Silvio Santos, cara, aconteceu uma vez comigo. Tava eu e meu melhor amigo, que é outro filho da puta desgraçado, né? A gente tava no Barra Shopping, de bobeira. Aí entramos numa loja da Rolex. Aí um virou, olhou pro outro assim, não, ganha quem soltar o preço mais alto. A gente dentro da loja da Rolex, gritando preços de relógio. Aí, porra, começamos a chegar nos 1.000, coisa e tal. Daqui a pouco eu achei um relógio de 4 milhões. Nossa. Aí eu falei, 4 milhões. Ele, não acredito. Aí ele veio ver. Aí era um relógio de 4 milhões. Aí ele virou sério pra vendedora. Moça, por favor. Aí vem a moça. Vendedora da Rolex. Por que que esse relógio custa 4 milhões? Aí ela, não, veja bem, esse relógio é de ouro com pedras de diamante, os números, tem diamante, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Deu uma explicação do caralho. Ele é? Porra, o relógio do milhão custa 10 reais. E o relógio do milhão fala. Esse aqui só mostra as horas. Isso não deve valer 4 milhões. Cara, eu ri tanto que o segurança teve de me tirar da loja, cara. De tanto que eu tava rindo. Depois reclamo que não deixa pobre entrar na loja do Rolex, né? Exatamente. Cara? O Silvio Santos tá enclausurado dentro do relógio, cara, e não é esse preço. Como é que esse relógio aí é mais caro, cara? Não dá, cara. O Silvio Santos mora dentro do relógio, não, cara, e mora com um galo, porque o alarme é um galo. É mesmo. Porra, caraca, muito brega, né, cara? Só o Silvio Santos. Porra, o Silvio Santos é foda, cara. O Silvio Santos é foda. Mas cara, fala... Final Boys, é o Final Mas Boys. Mas voltando ao Pense Bem do Joker... Né? Você odiava o Pense Bem porque você não sabia pra que ele servia? Eu não sabia pra que servia porque eu nunca tive. Ah, inveja, né? Não, eu tô falando de algum brinquedo seu, cara. Também. Um brinquedo meu? Que você ganhou, que você odiava. Ah, cara, os brinquedos que eu odiava... Eu nunca gostei de carrinho, né? No meu aniversário, assim, o pessoal costumava me dar muito carrinho. Mas nunca fui um cara de carrinho, cara. Mas tinha algum carrinho, assim, que você odiava... Um carrinho? Ah, puta, tinha um carrinho. Ah, não, aquele lá eu gostava, cara. Aquele bate-volta. Não... Sei lá, aqueles carrinhos. Tinha um carrinho que era um clássico dos anos 80 e início dos anos 90, que era um carro de polícia. Que era tipo. Era um carro de polícia que tinha um duplo eixo. Né? Aí tu botava a pilha, ligava a porra do carro e ele ficava. Aí ele ficava rodando entre ele. Né? Aí ia pra frente, rodava mais um pouquinho e ia pra trás. Era irritante. Ia pra frente e ia pra trás. O mais legal era quando... Só um minuto, Todd, que eu já tô terminando. O mais legal era quando ele quebrava, porque ele só ficava rodando. Ah, é horrível. É uma merda. Horrível. Pô, e fazia um barulho do caralho. Sim, também, né? Fazia um barulho da porra. Todd, diga aí, o brinquedo que você odiou ter, que te deram na época, dos anos 80, dos anos 90. Cara, vou te falar que eu ganhava pouco brinquedo, mas... Teve uma vez que eu odiei o brinquedo, não por ser aquele brinquedo, mas porque eu lembro na época que tava na febre das bicicletas, todo mundo, que eu também morava no prédio, todo mundo no meu prédio tinha uma bicicleta. Uhum. E aí eu fiquei esperando todo, que eu faço aniversário no final do ano, né? Eu fiquei esperando o ano todo pra receber uma bicicleta. Porra, eu lembro quando chegou na época... Porra, minha avó me deu um carrinho. Caralho, eu odiei aquele carrinho. Eu odiei a vida toda aquele carrinho. Mas era um carrinho. Não era um carrinho, assim, era um carrinho grande assim e tudo. Até maneirinho, mas, porra, não era aquilo que eu queria. Eu fiquei com ódio no coração naquele momento. Agora mas eu não tinha um carrinho, mas. Porque eu queria bicicleta. E, porra, eu lembro, nunca ganhei uma bicicleta. A bicicleta pra quê? Você vai pro meio da rua, perigoso. Eu só lembro quando eu comprei a bicicleta, quando eu era mais velho, com meu dinheiro. Cara, que minha avó não quer me dar bicicleta, a não. Vingança, né? É tipo pedir um PlayStation 3 e ganhar um PlayStation, né, cara? Fica um bolado, né? Caralho, esse PlayStation já enganou muita gente. Porra, ou então, melhor ainda, você comprar um PlayStation 3 pela internet e ganhar uma pedra. Porra, tem isso. Né? Não tem isso. Muito fácil também de acontecer isso. Mas aproveita, Michel, e fala o teu brinquedo. Ah, sim. Eu lembro que pelo menos que eu ganhei pelo menos umas 40 vezes essa merda, eu odiava um brinquedo de pesca, que era um monte de peixinho com um imã dentro da boca e você tinha que pescar com uma vara ridícula. Odiava esse brinquedo, cara, que brinquedo chato, tu enjoava nele de 5 minutos, depois tu nunca mais brincava com aquela merda. Eu não gostava, não. E eu ganhava sempre, porque minha tia passava lá no Paraguai Corporation e trazia um monte de muamba. E era um inferno, cara. Eu nunca. Eu olhava pra ele de novo. Cara, isso é um. Traz meia, pedia meia pra ela, eu não trazia isso, cara. E você. É horrível. E você, Vili? Ó, tinham dois brinquedos que eu odiava. Um deles até recentemente aí voltou, mas não deu muito certo, não. Uma é aquela porra daquela brincadeira, eu não sei o nome, acho que é vai e volta. Ficavam dois malucos, um de cada ponta, aí abriu o braço e fechava. Ah, vai e vem. Vai e vem. Teve uma versão até do Gugu dessa porra. Teve, aquela porra cansava o braço, cara, em um minuto, cara. Não dava pra poder ficar brincando com aquilo, não. Aquilo era horrível. E uma parada que tinha de boleadeira, que você ficava mexendo, ela batia, a bolinha batia em cima e batia embaixo. Fazia maior barulho, ficava tá. Lembro, porra. Isso voltou, acho que uns 2 anos atrás, a criançada tentou, tentar empurrar isso pra criançada de novo, cara, mas não deu muito certo. Graças não. A Deus. Não, porque será muito chato mas esse as barulho. Crianças de hoje, elas são viadinhas, cara. Você dá um negócio que machuca, ai. Tu não viu o que eu vi, cara, esses dias, tinha o, se eu não me engano, foi um Kinder Ovo, comprei pro meu irmão tem 3 anos, e cara, sem palhaçada nenhuma, tava escrito lá que eles só estão fazendo agora brinquedos unissex, então são sempre brinquedos muito merdas, tipo uma peteca que no lugar da pena é um pedaço de pano, entendeu, pra amortecer a queda, tipo, tudo é merda, não tem nada, por quê? Porque não pode ser pra menina, não pode ser pra menino, sabe? Um lixo, só porque é do merda, cara. Uma outra coisa que eu ficava puto era ioiô, cara. Eu não era um cara bom de ioiô. Eu gostava. Eu não conseguia ficar muito tempo, então eu ficava puto. Tinha ioiô que acendia, ioiô da Coca-Cola, ioiô da... Pô, eu tinha da essa porra toda, cara. Gostava muito de ioiô. O da Coca-Cola era irado, era muito. Ele era o mais sinistro que tinha. A Coca-Cola, tinha as outras marcas. O Todd tá falando o negócio da bicicleta, não foi isso? Da bicicleta do carrinho. Tem um amigo em comum, assim, que eu descobri depois que é um amigo em comum com o Change, que ele me contou uma história muito boa. Ele queria ganhar, na época dos bonecos do He-Man, né, década de 80, queria ganhar um castelo do He-Man. Puta. E ele pediu pra avó um castelo do He-Man, porra, beleza, castelo do He-Man e tudo. E aí chegou no Natal, tá lá aquela caixa enorme, cara. Porra, castelo do He-Man, eu vou ganhar... Quando ele abriu, brother, ele falou que era o castelo da Xirra. Caraca. A avó comprou. Pior que ele não tem nenhuma vergonha de contar isso. A avó comprou o castelo da Xirra pra ele, com aquela cara de aquela lipidez, né? Aquele desespero que ele pode. E o pior de tudo foi nada, nem ter ganho o castelo. E depois ele ter confessado pra mim, cara, no final foi bom, o que que acontece? Porque ninguém tinha o castelo da Xirra. Então os amiguinhos me chamavam pra poder brincar. Pra ter o castelo também, aí tem dois, o castelo da Xirra e do He-Man. Aí ele entrava na brincadeira por causa do castelo da Xirra, cara. Ele era o único que tinha. Ah, bela exploração, né? É, sim. Cara, mas aí que tá, o meu brinquedo odiado também tem a ver com o He-Man. Que foi o seguinte, eu tinha, porra, quase toda a coleção do He-Man. Eu tinha o Mandíbula, eu tinha o Esqueleto, eu tinha o Ariete, que é aquele boneco mais estúpido, um dos mais estúpidos do He-Man. Eu tinha um Homem Fera, tinha a porra toda, né? E normalmente eu brincava com eles como sendo super-heróis. Então era Hulk, Motoqueiro Fantasma. Eles viravam outra coisa na minha cabeça. Um belo dia, eu comentei, assim, por alto, vendo o desenho do He-Man, que eu gostava muito da Tila. Eu achava a Tila gata, né? Cara, pra que eu fui fazer isso? Chegou no Natal, minha mãe toda feliz. Conseguiu arrumar a Made in Paraguai. Um boneco da Tila. Vocês já viram um boneco da Tila? Já. Se o boneco do He-Man é pouco articulado, o da Tila é menos ainda. O da Tila só mexia basicamente de maneira crível o quadril e acabou. O braço era totalmente reto, né? E tinha um buraco que você botava uma lança. O boneco não durou 2 dias, cara. Ele foi explodido. Resumo da ópera, foi isso que aconteceu. Eu fiquei com tanto ódio daquela porra, daquele boneco. Não, porque você falou que gostava e mãe tem dessas, né? Você fazia um comentário totalmente desassociado de tudo, né? Você tava jogando mal e você falava, pô, que fase difícil. Aí ela olhava assim, ah, tem um cogumelo ali. Eu vou comprar um cogumelo de pelúcia pra ele. Né? As coisas idiotas, assim. E você pedia a parada o mês todo, ela não ouvia, mas um comentário ela pegava como essencial. E teve uma outra parada também, mas eu tinha uns 7, 8 anos nessa época. Mas essa que aprontou foi minha madrinha, né? Porque eu sempre li quadrinhos desde que eu me entendo por gente. E lia muito quadrinhos de super-herói. Então, porra, minha casa, desde que eu era criança, ia virando um armazém de gibi. Nessa época era Abril que tava publicando. E eu tava lendo os meus gibis, coisa e tal. E minha madrinha, acho que me viu lendo um quadrinho do Capitão América. E aí chegou o dia das crianças, o que que ela me deu? Um João Bobo do Capitão América. Capitão América. Caralho, a minha vontade era enfiar o João Bobo no cu dela. Te juro, cara. Eu queria que ela comesse aquela merda, mas pelo cu. De tanto ódio. Capitão América na Michelin, né, cara? Estranhão. De tanto ódio. Não, e era a pior coisa. Era, cara, era muito bizarro, porque era um João Bobo clássico, né? Mas ao invés de ter aquela foto de palhaço, coisa e tal, era uma foto do Capitão América do Jack Kirby empunhando o escudo, sabe? Só que era. Não tinha nada a ver com nada, cara. É um negócio muito escroto, né? E aí. Pô, nem pra botar um desenho do Mesh Lifefield, né, cara? Pra ficar maneiro. Nem existia nessa época, graças a Deus. Ó, tem até na internet você acha fácil um do Batman. Mas que segue a mesma linha. Deixa eu mandar o link. O João do Batman? É, o João Bobo do Batman. Cara, isso saiu, saiu semana passada, alguém postou isso no Facebook, cara. Não sei se vocês viram. É uma cadeirinha de criança. Nossa, assim, de bebê, que coisa linda aquilo, né? Tava criança pra sentar no colo do Batman, cara. Ah, mas nesse caso você sabe qual é o nome do pai, né? Dick Grayson. Sim. Tá passando só o histórico pois da família. Vocês viram isso, Joker, Todd? Eu vi, porra, não, porra. Eu não vi não, cara. Muito escroto, parecia o Batman mesmo abraçando a criança. Ela tava abraçando, o pai não, que fica pô. Feliz com aquela merda, né? Abraçando não, vamos falar a verdade. A criança sentava no pau do Batman. É, literalmente. Não tem... O Batman é o nuco, não tem problema. Ah, isso é verdade. Batman. É, mas ele pode estar com um batirangue ali entre as pernas. Cinto de utilidade, pai. Não, mas ele não é o Nuno, na verdade, ele só deixa o Peter em casa. É, pra poder carregar o escudo, né? É, o escudo ocupa muito espaço, né? Enfrentar. Bom, senhoras e senhores, depois de falar mais esta merda pra deixá-lo curto e infeliz, nós estamos terminando mais um Ilumicast, o podcast dos Iluminerd. Então agradeço a colaboração de Joker, Michel Ennis, Todd e Vilipendiador, e vamos às considerações finais de todos os senhores. Começamos então com o membro mais ilustre da mesa, Todd Cogumelo, pode falar. Opa, é isso aí, pessoal, agradeço aí o convite. E crianças de hoje em dia, vocês não fazem ideia o que é brincar de verdade, com brinquedos de verdade e sentar porrada no seu amigo de verdade sem consequência nenhuma. E valeu aí, pessoal, acesse o HQ Fan e tô sempre à disposição. Valeu. Michel Ennis. Considerações finais. Eu tô feliz de ter participado do podcast, me chame quando quiser aí. E isso aí, cara. E crianças caem um pouco mais na porrada, né? Não, mas com motivo, pelo amor de Deus, não gratuitamente. Ah, porque, pô, no futuro, né, cara? O futuro nos reserva só viadinhos e árabes, né, cara? Pra falar sério. Até os viadinhos estão correndo a porrada, mano. Não sabe metade da história. Mas Joker! O palhaço! Suas considerações finais, ou como você gosta de dizer lá no baile dos enxutos, suas configurações finais. Minhas configurações finais? Cara, criança tem que ser preservada, cara. Criança tem que brincar, criança tem que cair, tem que se machucar, sabe? As mães que ficam, ai, tadinho do meu filho, não, deixa não, ele vai cair. Cara, deixa ele cair, deixa andar descalço, deixa brincar na terra, deixa sujar a mão. Criança é isso, cara. E queria agradecer aí o House por ter me chamado aí, a galera do Iluminerds, aí abraço pra todo mundo. É, precisando, tamo aí, acessa lá www.bailedosenxutos.com. É isso aí. Qualquer dia desse a gente marca um crossover cast. Vilipendiador, suas considerações finais, por favor. Quer ver dois brinquedinhos aqui que eu gostava pra caramba? Era futebol de botão, a gente fazia um campeonato com a galera, futebol de botão. Não era tão caro, vendia até em banca de jornal, a porrada comia, campeonato. E aqueles Transformers da Estrela, cara, que todo ano eles lançavam várias séries, mas sempre com os mesmos carrinhos, só repintado. Safadinho do aí o Autobot, que um ano era Autobot, no ano seguinte ele era Decepticon, cara. E é terrível isso. Agora, foi o que acho que o Todd falou, a criançada tem que brincar mesmo. As mães, os pais têm que entender que. Cara, tem criança que não sabe que nunca viu um bicho hoje, uma vaca, um rinoceronte, isso nunca foi sequer no zoológico. Outro dia eu tava vendo uma reportagem que as crianças, cara, estão sem fôlego, não conseguem mais brincar no recreio, correr, coisa que a gente fazia. As crianças não estão mais conseguindo, não, cara. Corre um minuto e já tá botando. Já tem meio palmo de língua pra fora. Então, assim, estão criando uma geração doente sem nenhuma noção do não vai ter esse tipo de lembrança que a gente tem legal pra caramba pra poder contar pros filhos, infelizmente. Então, assim, vamos ver se a nossa geração aí, vamos ver se a gente que não tem filho ainda aí, tá começando a criar, vamos ver se a gente tenta mudar isso aí, porque senão. Vai ser uma geração meio sem saúde. E valeu aí a galera do Baile dos Enxutos aí. Voltem sempre, serão sempre bem-vindos. É o Baile dos Enxutos, é um podcast do Baile dos Enxutos. E o pessoal do HQ Fan também, cara. É, porra. Não tem só mais isso aqui, não. Nem, porra. Desculpa aí, cara. Não vou comentar mais essa porra. Mas o palco anima também, porra. Não, que isso, cara. Nosso primeiro comentarista regular. Não comenta é? Todos os posts. O Vitor bota lá, porra, vai comendo. Todd, por falar nisso, pena que o Ebony não tá aqui. O Ebony mandou um beijo pra você no outro dia, cara, no último podcast. Caralho, eu vou falar uma coisa aqui. Tomara que não sou gay, não, mas o último podcast foi o melhor que eu já ouvi de vocês. Não que eu me identifiquei com o assunto. Mas paguei porque foi muito bom. O podcast sobre a boiolagem adquirida, né? Foi, só fala sobre a boiolagem do Ebony, foi muito bom. Não, o Ebony é expert no assunto, né? Não, mas ficou muito latino, foda, foi bom. Foi é. E divertido, cara. Você sabe que o Ebony é primo do latino, né? É sério. Nada tem isso? É mesmo, cara? Sério, sério. Caralho, que orgulho. O Ebony é primo do maior plagiador do universo. Mas, veja pro lado bom, pelo menos ele via aquele que de shortinho. Não é nada, só via o latino de ponta de fora, só. De bom... eu sou o Dr. House, estamos encerrando mais um IlumiCast, o podcast dos Iluminerds. Agradeço ao Baile dos Enxutos por ter cedido o Joker. Agradeço. Eles nem sabem disso, cara. Agradeço ao HQ Fan por ter cedido o Tô de Cogumelo. Agradeço ao Discos por ter cedido o Michel Enes. Tá certo? Agradeço também a mãe do mafioso por ter cedido o vilipendiador para participar desse podcast. Um abraço a todos e até a próxima. Fui! Valeu, pessoal. Eu agradeço pelo Ebony não ter vindo. Deixa eu parar a gravação aqui. Eu agradeço pelo Drillahi não estar aqui assim, eu posso sacanear ele. Olá, nerd nerdas, tudo bom? Deixa eu parar a porra da gravação, cara.